coração transformado transborda em louvor, dando novo sentido à vida que outrora era de sabor. Quando os joelhos estão calejados, é mais fácil de se compreender que o mundo não ganha daquele que escolhe a graça de Cristo viver. Eu vou lançar um bálsamo de gratidão. Eu vou render minha vida em adoração. Quando um coração transformado transborda alma em louvor, dando novo sentido à vida outrora era de sabor. É mais fácil de se compreender.